Bem-vindos ao Acaso Podcast. Nós estamos na nossa quarta gravação, mas não temos o número ainda, Gabriela. O número virá, porque o universo mandará um número pra gente. Eu gosto dessa ideia. E tem funcionado bem. Mas tem que acreditar. No último você não colocou o número certo. É verdade, já falhei. Eu achei que o número fosse só o 186, o 3C não, fosse... É. O número... O número foi maravilhosamente complexo e você apagou metade dele. Perdão. Serei melhor na próxima vez. Bom, estamos de volta, eu, JP e Gabriela, para mais um Ao Acaso, né? Gostamos da ideia de fazer em português, né? Ficou então, engraçado, vamos ver se esse vai ficar também, né? Seguiremos, então, nessa toada, na versão em português do podcast, da Wikipédia, no caso. Se vocês ficarem com muita saudade das vilas, a gente volta pro inglês. Exato. A vilas e pessoas, né? Que era muito comum no... Peraí, eu quero saber se vocês acham que vai ser hoje que a gente vai achar o nosso primeiro artigo conhecido. Ah, conhecido a gente já sabia ali, o Petronas, rolou já uns... Ah, rolou mais ou menos, né? É, assim, domínio no... é difícil. Sei lá, não apareceu o artigo Roberto Carlos. Ah, sim, aí realmente... mas eu acho que na... Aquelas nossas apostas são mais interessantes pro inglês do que pro português, porque assim, bem ou mal, ok, vereador de seropédica, tudo bem, a gente não conhece, mas pô, seropédica, ok, já sei o que é. Então, assim, é, bem conhecido, né? É, tipo, já tá ali no, esbarrando nas coisas conhecidas, né? Sim, sim, já ouviu falar, pelo menos. Né? É, antes da gente seguir, então, para os artigos, deixa eu só passar pra quem estiver escutando, né? A gente tem o nosso podcast, tá no Spotify, você pode encontrar lá como Ao Acaso Podcast no Spotify. Você pode falar com a gente no @ Ao Acaso Podcast no Twitter. Nós temos o canal no YouTube também. Se puder se inscrever pra gente ter a nossa URL amigável. E você pode mandar cartinhas no aoacasopodcast@gmail.com. Então, posto isso, acho que já podemos iniciar a nossa primeira... Nosso primeiro artigo. O que vocês acham? Vambora. Então bora, então. Português, hein? E olha lá. O tal... A Gabriela precisa de você, Gabriela. Ah, é um sapinho, gente. É um sapinho? É um sapinho. Bom, não temos imagem, né? Não tem imagem. Ele é tímido. Meu Deus. Bom, é o Allobates hodli, que é uma espécie de anfíbio da família Aromobatidae. Endêmica do Brasil, pode ser encontrado na bacia do rio Madeira, no estado de Rondônia. Olha só. Não tem foto, não tem nada. Deve ser uma espécie muito específica. Ah, lá, tem um rexicofage ali. É, sempre, né? Sempre. Peraí, vamos jogar pra ver foto do é. Filme. Ah, belinho. Viu? Falei que era um sapinho. Era um sapinho. Aí, é um sapinho bonitinho, porque parece que ele tá usando meia calça, olha. É, na verdade, pra mim, parece que ele tá usando uma roupinha, né? E tá, ficou os braços e perna de fora. Uhum. Tipo Fall Guys. É. Skinzinho. Usou metade da skin. Tem cara de que é venenoso, né? Com essa... Com essas listras e tal, uma coisa meio chocolate. Mas o artigo não diz, então, assim, a Wikipédia... Não está nos protegendo pra em saber se, tipo, se encontrar esse bicho lá no Rio Madeira, em Rondônia, eu chego perto, me afasto, eu encosto dele, posso lamber o sapo? Pode, ou não? Pode lamber, exato. É comestível? É comestível? Posso lamber? Comestível ele é, né? Não, você pode morrer, sim. É, você pode comer, não significa que você não pode comer. Você vai sobreviver a comê-lo, né? É, ele parece ser muito pequeno aqui, dado a folha que ele tá em cima, né? É, ele fica em cima de folhas. É, bem pequenininho, né? É que sapo no Brasil também tem espécies que eles nem catalogaram ainda. Que tem de sapo aí que ninguém sabe qual é que é. Por isso que tem sapo no mundo, né, gente? A gente tá falando aí de Rondônia, então acredito que seja aí dessa área aí de... Né, o grande bioma amazônico. É, então, exatamente. E aí é difícil. Esse aqui até catalogaram, mas tem sapo lá que você vai encontrar que não tem. Tu não mandou o link pra gente? Então leia aí pra gente o rexicofage do bicho aí. Não, peraí que eu prefiro mandar pra vocês. Nome completo da criança. O nome completo é esse aí, o Allobates Rodri. Não, esse aí, Esse é o final. Tem que ter toda a cadeia. Caraca, não. É, gente, pelo amor de Deus. Reino Animalia, Filo Cordato, Classe Anfíbia, Ordem Pronto. Anura. Viu? Eu não tinha visto a Ordem, eu chutei direitinho que era um sapo, mas tá bom. É, verdade. Gabriela podia ser qualquer outro anfíbio. É o cãozinho da biologia. Porra, exato. Até parece. Ele é dessa família de anfíbios. O Aromobatidae. Meu Deus. Os anuros, vê se minha memória não está errada, Gabriela, é os que não tem rabinho. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É aqueles que, tipo, que quando é girino tem aquele rabinho, depois vira só depois perde o rabinho. Uhum. Não, eu sei que a Nura é, tipo, o grande termo guarda-chuva para sapo, rã e perereca. Assim. Uhum. Bom, esse aí é o famoso... Alobato Soldier, ele não tem um nome social, né? Um nome artístico. Não tem, né? Engraçado isso. Porra. Que coisa. Não aparece nem aqui no Google. Possivelmente ele é um sapo desses que, tipo assim, algum pesquisador teve que se embrenhar muito nas matas pra achar, né? Um sapo que seja comum de ser avistado. Cara, para cada sapo enfim, com um grande nome na mídia e explodindo, você tem milhares de sapinhos anônimos que estão aí ralando no dia a dia, né? E ficam para sempre com o nome em latim do caboclo que descobriu ele, sabe? Então, exato. Não é fácil chegar no estrelato. Uhum. Exato. Ah, ele é um bicho... relativamente, assim, bem recente, porque ele é de 2010 a catalogação dele. Então, exato. É um bicho bem recente, foi ótimo, né? Tipo, foi inventado em laboratório de 2010. Catalogação, sei lá, dele. Uhum, sim, então, sim. É o que ele foi criado agora. É, mas é o que eu disse, tem muita coisa na Amazônia ainda que o povo não faz a menor ideia que existe. Menor ideia. A coisa do estado de conservação, né? Não avaliado. Não faz ideia. O cara viu um, catalogou e nem sabe se tem mais, tá ligado? É tipo, tem mais, né? Não sei. Por que não é só um sapo que alguém pintou? Exatamente. O sapo caiu numa lata de tinta sem querer. O cara, porra, puta sapo, cara. Mas tá aí, é um sapo aparentemente simpático. Né? Tem sapo que é muito mais agressivo, eu diria. Você lamberia? Não, eu não lamberia nenhum sapo. Vai. Exato. Assim, o bicho chegou no anuro, eu não vou lamber. Aliás, pouco bicho eu lamberia, na verdade. Mas vocês já comeram rã? Pois é, não comi, sabia? Sou curioso, ah, não comi. É gostoso, tem gosto de frango, né? É, todo mundo diz que tem gosto de frango. Eu gosto de frango, né? Então. Eu gosto de frango, é? Eu deveria gostar de sapo também. Mas tem que ser um sapo maior, né? Não daria pra fazer um... Não é de pernas de rã, né? É. Gostoso, fritinho. É. É um bicho que pula, né? Então deve ter uma musculatura considerável. Tá aí, não comi. Não comi o marrã, quem sabe um dia. Mas é isso, acho que... Olha... Essa coisa também de... Eu tô com o Bruno, né? Essa coisa de lamber bicho. Não. Bicho já tem que estar, tipo... tostado e crocante pra eu arriscar lá. Exato. Eu gosto muito, especialmente dessas histórias de doidão. É verdade. Ah, fulano lambeu o sapo e teve alucinações durante 3 dias. Meu irmão, pra que você foi lamber um sapo? Como assim você foi lamber um sapo? Cara, me explica isso direito. Cara, você já teve alucinação, né? Antes de lamber o sapo, cara. A pessoa a lamber o sapo. Então, assim, é um negócio que realmente me interessa. E é legal isso, tipo, a pessoa tá lá, no bem bom, sei lá, na beira do rio, sei lá, pescando, por exemplo. Aí, tipo, viu um sapo e falou assim, caralho, um sapo. A primeira coisa que o cara pensa é o quê? Vou lamber. É tipo, sabe? Como é que se dá esse salto de raciocínio? Não, e eu acho que aí existe uma injustiça muito grande de falar que lambeu o sapo e ficou doidão, porque se o cara foi e lambeu o sapo, quer dizer que ele já tava louco antes. Então a gente não sabe se a loucura dele veio de antes ou veio do sapo, entendeu? Às vezes o sapo tá tomando uma culpa. O julgamento dele não é muito bom, né? Sei lá. Porra, mas aí tem que ser... muito esquisito mesmo. Mas enfim, não lamberia nenhum sapo. Eu acho que deve ter... De repente deve ter algum tipo de... Posso estar falando besteira, mas algum ritual. De repente... sei lá. Os povos indígenas, que existe alguém que algum deles que tem uma conexão com o sapo que você pode pintar na vida? Não relacionado a esse sapo, porque a Wikipédia só tem uma linha sobre ele. É, exato. Ah, esse com certeza não. Não dá nem pra lamber o tamanho dele. É, não, mas aí você tem registro de várias coisas. E é um negócio que não era exatamente sobre o que eu tava falando. Eu tava lendo um livro há um tempo atrás que tinha. Era um livro etnográfico e essa tribo específica fazia um produto alucinógeno que era consumido pela galera do xamanismo da tribo, que era a partir de moer cascas de determinadas espécies de besouros que eram encontrados numa ilha fluvial no meio do nada. Enfim, é toda uma outra parada. Eu tava, na verdade, comentando sobre ideia de doidão, né, cara? Porque todo mundo conhece essas histórias. É, sim, lambei sapo, sim. Ah, fulano foi pro mato, lambeu um sapo e teve 3 dias de alucinação. Era disso que eu tava falando, não era, tipo, de rituais culturais passados de geração pra geração. Eu tava falando de ideia de doidão. Tipo a história, que é lenda urbana, eu descobri que é lenda urbana, mas que todo mundo já ouviu na escola, do sujeito que tomou chá de fita cassete e ficou doidão. Ah, sim, verdade. Isso é uma boa... É lenda isso? Eu adoro essa história. É lenda. Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, e aí eu fui ao Google, e aparentemente eu li um artigo que diz que isso é lenda urbana. Ah. Mas todo mundo tem uma história dessa pra contar. Conheci fulano, que é amigo do ciclano, que disse... Que chato, fita cassete. O que eu gosto dessa história, e geralmente dessas histórias, assim, do cara ficar doidão, é que geralmente o cara tomou o chá de fita e não voltou. Isso eu acho maravilhoso. O cara que fica louco e não volta. Isso aí dá um medo, de repente. Mas é, pois é. Então é isso, temos aí o nosso Alobat Hodli, que não tem o seu nome ainda cunhado. Se você fosse chamar esse sapo de alguma coisa, JP, do que você chamaria ele? Sapo Fall Guys. Sapo folga. Gás. Pô, sapo molhadinho. Capim chocolate. Capim chocolate. É bom, capim chocolate. Não, sapinho. Sapinho chocolate. Capim chocolate. Deve ter tipo já um sapinho chocolate. Tipo os sapinhos do Harry Potter, sabe? Que, entendi. Tipo, que eram de chocolate e pulavam. Capim pode chocolate. Que é. Sapinho chocolate. Tá aí, batizamos. Vamos já agora editar a Wikipédia. E incorporar uma falsa fama para o sapo. Então é isso, esse é o Alobates Hodli. Acho que encerramos aqui o assunto sapos. Cara, eu tô olhando aqui pro corpo do sapo. E eu pensei... o João Paulo não deixa o assunto morrer. Não, eu pensei no nome pra esse sapo, ignorando as perninhas, pensando só no corpo. Ele, pra mim, ele é o sapo negresco. Negresco, pode ser bom. Parece sapo negresco. É que aí você tem usando uma marca, né? Não sei se pode usar marca, né? Você vai mesmo esperar que a Nestlé patrocine o sapo? Não, não vai. Ah, ou genérico, sei lá. Não foi... vai dinheiro. A Nestlé, o CEO da Nestlé, há uns anos atrás, deu uma declaração dizendo que água não era um direito das pessoas. Que tudo bem vazar e vender, sabe? Então, assim... ela não vai patrocinar o bioma amazônico. Nenhum centavo da Nestlé vai pra esse sapo. A gente não pode chamar esse sapo. Sapo negresco. Não precisa usar a marca propriamente dita. Você usa eu entendi. Não existe. É esse o problema. Latim da parada, sabe? Uhum. Negreski, alguma coisa. Negreski. Entendi. Gente, não se prendam a isso. É a ideia, não é o nome em si. É, mas sim, cara, Nestlé dessas empresas que não são legais com as pessoas, a Nestlé tá bem lá no alto, né? Jamais seria legal, inclusive, com o sapo também, então. Então é isso, Alobates Rodley. Seja bem-vindo ao Acaso Podcast. Mas nós seguiremos viagem no próximo artigo. Peraí que eu preciso soltar a tal da vinheta. Olha aí. Caraca, olha só, uma estação de metrô. Isso aí é novo, hein? Isso é novo, a categoria estação de metrô. A categoria estação de lugar, categoria lugar, né? É, a subcategoria dela é estação de metrô, mas temos um lugar aqui. Estação, eu não sei falar. Estação Ploshchad Lenina, metrô de São Petersburgo. Sendo russo, já imagina-se que o jeito que escreve não tem nada a ver com a pronúncia. É tipo, isso aí que você tá lendo, Boachad, deve se pronunciar Itaquera. E Lenina tem a ver com Lenin, será? Ah, gente, mas só né? Pode ser, só pode ser. Ah, até porque tem isso, né, dos sobrenomes russos, né, que sobrenome russo tem inflexão de gênero, sabiam disso, né? Não. Sim. Então, por exemplo, quando você fala, sei lá, por exemplo, aquele nadador, o Alexander Popov, se ele tiver uma filha, ela vai ser a fulaninha Popova. Entendeu? Interessante. O sobrenome, ele não é imutável, ele muda com o gênero também. Então, legal. É, então assim, geralmente o sozinho, né, quando termina na consoante, ou termina com O, alguma coisa assim, é o masculino, e aí você coloca um A no feminino. Então, Lenina, obviamente, é porque eu queria colocar Lenin, né, só que botou, é uma pessoa feminina, e aí botou Lenina. Uhum. Não é só uma corruptela, não, é porque realmente é. Se bobear é filha do Lenin, neta do Lenin, alguma coisa assim. Eu vou colocar pra ver a foto do negócio, na verdade. Eu tô achando interessante porque, enfim, não, é um esboço de artigo, o artigo não tá completo, mas aparece aqui que é tipo a linha vermelha de São Petersburgo, olha. A gente tá aqui. É, né, linha 1. É, linha 1. Sim, linha sim. 1. Então, assim. Aqui tem a. Ó, tem um artigo em inglês, tem um pouco mais aqui, ó, de coisas. Então, nós estamos falando aqui de uma estação de metrô em São Petersburgo, chamada Plochad Lenina, na cara. E aparentemente, olha lá, Lenin Square, Praça Lenin. É, ué. Ah, garoto. Então, Plochad deve ser praça, então, é, talvez. Exatamente, exatamente. E aí, parece que em russo também teria um gênero feminino pra praça, então, né? É, porque pois é. Foi o Lenina, né? Que é a Praça Lenina, não a Praça Lenin. Eu peço desculpa qualquer eventuais falas que a gente possa estar dizendo. Picotou aqui pra mim, pra vocês. É, picotou, também. Picotou um pouquinho. Acho que você deu uma. Fala de novo. É, mais uma vez, eu gostaria de pedir desculpas aos eventuais falantes de russo pelas bobagens que a gente pode estar dizendo, que provavelmente a gente está falando bobagem. Ah, sim. Mas isso. Caramba, acabei de ver aqui no artigo que tem as coordenadas dessas. Se você botar essas coordenadas no Google Maps, você vai achar exatamente a estação. Olha que coisa. Claro. Incrível Até isso. aqui na própria. Até aqui na própria Wikipédia. Mas já é falando aí em péssimo russo, né? Ela é uma estação que fica entre a estação Viborgskaya e a Sério, você vai próxima fazer isso estação, mesmo? é claro, Chernyshevskaya. Então tá aí. Parabéns. Exato, a primeira linha de São Petersburgo. A estação seguinte, que não tá dizendo aí no artigo, mas é a Kamandukaya. Piadinha. Piadinha horrível. Vai. Foi inaugurada em 1º de junho de 1958, né? E inicialmente era chamada como a Estação Finlândia. Que coisa. Olha só. Né? Pois é. Ah, uma coisa que é legal que a foto que tem aí no artigo, né? É meio que genérico de metrô europeu, assim, porque parece metrô de Paris, metrô de Londres, esses metrôs que tem cara de catacumba, assim, né? E não metrô com cara de escritório, que nem a gente tem aqui. É bem esse genericão do metrô europeu, assim. Nunca estive no metrô europeu, mas gosto de metrô. Ah, se você falasse pra mim, não tivesse as placas, falasse assim: ah, não, isso aí é uma estação do metrô de Paris. Eu falei: ok, parece. Justo, justo. Que fica na Praça Leme, hein? E etc. Já estiveram em São Petersburgo? Poxa, eu Não. gostaria. Não. Dizem que é muito legal lá, na verdade. Dizem que é frio, né? No frio, não deve ser frio 100% Frio na do ano. Sibéria. Ai, ai. Bom, tem aqui um mosaico panorâmico comemorando Lenin, aparentemente, na estação, né? Afinal de contas, leva o nome. O que mais temos de interessante aqui? Ah, você foi pra gringa pra ver, Eu tô vendo na gringa aqui para ter um né? pouco mais de informação. E ela foi aparentemente o tema da estação. É a comemoração do retorno do Lenin da Finlândia para Petrogrado. Então, por isso que eu acho que era Finland. É. Interessante, interessante. Então é isso. Nós temos aí uma estação de metrô soviética Nunca estive. Mas o metrô é sempre interessante. Se alguém estiver ouvindo a gente em São Petersburgo, por favor, e passar pela estação, por favor, mande uma foto. Exato. Ah, mas é bom. Com a hashtag ao acaso, assim. Dá um senso de segurança de que se algum dia estiver em São Petersburgo, acordar em São Petersburgo e que falar, caralho, onde é que eu tô? Eu tenho aí esse guia de estações, São Petersburgo na Wikipédia em português, isso é bom. Bom. É, tipo, exato. Um dia você bebeu tanto que você acorda em São Petersburgo. Exato. No metrô em São Petersburgo. Tá certo. Nós temos aqui nosso amigo Google Maps. No Google Maps pra ver os arredores da estação. Exato, os arredores da estação. Olha, a estação é bem esquisita, tem um domo aqui. Não deve ser tudo isso aqui, né? Ué, mas eu não tô entendendo. É a estação isso aqui de fora? Tem uma trilha aqui. Como é que chama, gente? Um trilho? Não, é do bondinho. É, você tem que levar em consideração que é o metrô, né? Então a estação é subterrânea. É, foi o que eu imaginei. No máximo que você vai ver no Google Maps é a entrada da estação. Sim. É? Olha só, bem larga. Ok. Ela é bem perto de uma... Aparentemente de um... O Rio. Rio Neva. E é perto do KFC também. Quem tiver com fome. Tá aí. Então, se você já se vê perdido por aí, já sabe o que comer. Exato. Tem um metrô, tem onde que tem um Burger King mais ali em cima também. Então tá de parabéns. Então fica aí o guia de São Petersburgo. Estação Plush lá da Lenina. Quem sabe um dia. Bora pro próximo, pessoal? Bora. Bora pro próximo. Bora. Ih, esse aqui é interessante. Quê? Deixa eu aqui mandar pra vocês. Xareia. Nós estamos no artigo Nazireu. Cara, o que é um Nazireu pra começo de conversa? É de olha, qual é? Não, pois é, qual é a categoria desse artigo? Olha, não sei. É um homem? Não. Nazireu, dentro da Torá, é o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus. É um Nazireu. Tipo contínuo de Deus? É um Nazireu? É, tá aqui que o que significa é consagrado ou separado, né? Alguém que foi tocado. Ah, você tá escolhido aqui. Aham. Uhum. É o cara que fala, conversa com a turma. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar disso, velho. É, pois é, nem eu. É tipo um sacerdote. Mas não é um sacerdote? Qual a diferença para um sacerdote? Aqui, ó, o João Batista teria sido o Nazireu. Aqui, ó, lá no final tem: este tipo de consagração é considerado pelos teólogos católicos como modelo precursor do monasticismo cristão. Ah, interessante. Esquisito. Não, interessante. Então, se é o precursor do monasticismo, você entende que não é, sei lá, um padre que serve a comunidade, mas alguém que se retira da comunidade para servir a Deus. Não é tipo o sacerdote que lida diretamente nesse meio de campo aí entre Deus e a população e a chusma. Mas a pessoa que se retira. Quer dizer, enfim, eu tô inferindo essa porra do que você me falou. É, não, tá aqui uma série de restrições aqui no Antigo Testamento falando, né? É, virtude dessa consagração, né? Esse ato de ser apontado como Nazireu, o Nazireu deveria abster-se de tomar certos alimentos e bebidas fermentadas, né? Então não pode beber bebida alcoólica, coisa assim, de cortar o cabelo e de tocar em cadáveres. Além de não comer carne em muitas circunstâncias. Romanos 14, 21 mostra a carta de Paulo, tempo de Nazireato. Nazireato é bonito. Nazireato. É o voto de Nazireato. É, essas exigências particulares parecem traduzir os seguintes princípios. Manter-se mentalmente são, ou seja, abster-se de vinho e de bebida fermentada. É difícil, depende do mundo, é difícil. A Deus, simbolizado por não cortar o cabelo e manter-se cerimonialmente puro, que significa não tocar em cadáveres. Então, assim, basicamente, todos nós em pandemia somos nazireus. Então. Nazireu, voto do nazireato. Exatamente. Ninguém bebe, ninguém corta o cabelo, ninguém toca em cadáver. Então, tá beleza. Já tô com os requisitos. O checklist do nazireu, tamo aí, Deus. Conta com a gente. Não, precisando de um nazireu, Deus, tô aqui. É. Olha só, tem alguns exemplos aqui de nazireus. O Sansão, aparentemente, era nazireu, desde o nascimento. Samuel também. E aí tem Rainha Helena e Miriam de Palmira, também são mencionadas como nazireus nos registros judaicos. Destes, eu confesso que só conheço Sansão. Se é que é o Sansão que eu conheço, também não sei, pode ser outro. Ah, não, mas se tem a história de não poder cortar o cabelo, deve ser o Sansão famoso. É justo, verdade. Pois é, nazireado. Eu não conhecia isso não, cara, que coisa não, louca. Não, pra mim é totalmente novidade também. E João Batista também, aparentemente, era um nazireu. E nazireu ali em cima tem a raiz, né, Nazar, ou Nazir, da raiz Nazar, é consagrado separado, o JP falou, vendo aí. É, então, eu acho que assim, parece ser um termo razoavelmente, né, comum dentro de textos judaicos, né, uhum. Mas que aparentemente não houve uma continuidade com a tradição cristã, uhum. Entendeu? Então, por isso que assim, né, quando fala ali do João Batista, né? João Batista teria sido também o nazireu, embora o Novo Testamento nunca se refira a ele usando diretamente esse termo. Então, e seu status como nazireu deduz-se devido ao seu estilo de vida ascético. Então, bom, mas isso. Sido... Uhum. Mas isso é óbvio, né? Que o Novo Testamento não poderia se referir a João Batista como um nazireu, sendo que nazireu é um termo hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, né? Então, assim, não, sim, mas a questão é essa. Parece que é uma coisa que não se não houve uma continuidade dessa tradição como é que se diz, ressaltar essa característica dos personagens bíblicos quando você vai para a Bíblia cristã, uhum. Né? Sim, a nomenclatura talvez tenha só na Torá, né, talvez. Mas esse voto de nazireato aí, ele é uma escolha, né? Ele não é um toque divino, né? Um pedido divino. Ele é uma escolha. Uma escolha, né? Basicamente, as pessoas. Ah, agora eu sou vou fazer o voto e não vou comer carne, etc. Não vou cortar o cabelo. Acho que aí tem a coisa da vocação, né? Porque, tipo, a pessoa que diz ter a vocação, ela considera o chamado como um, uhum, chamado divino. Né? Então. Fica um pouco toxines nesse sentido, né? Sim, sim. A não ser que tenha, sei lá, que um raio caia numa moita em chamas e ela começa a falar com você, uhum. Acho que parte da pessoa, entendeu? Pode crer. Mas, tipo, pode ser que realmente olhe a voz divina, né? O raio fale, você agora vai ser o nazireu, foda-se. Deixa o cabelo crescer, exato. Deixa o cabelo crescer, não corta mais. Não corta mais. Não acho que seja o caso na maioria dos acontecimentos. Um voto pessoal mesmo. Mas de fato não é um tema aí que tá em. É muito comum. Não pra mim, pelo menos, é que. Vivendo e aprendendo. Aprendi um termo novo hoje. Voto de nazireato, exatamente. Que coisa louca. Temos mais alguma coisa? Ele tem a versão em inglês? Deixa eu ver como é que é em inglês, tô curioso. Vamos ver. Nazirite. Nazirite. Ou Nazarite. Interessante. Interessante. Tem mais coisas aqui. Ah, você, nossa, pode terminar o voto de Nazareto. Olha. Que coisa. Olha isso. Ao final do voto de Nazareto, sei lá, o cara ou a mina traz 3 oferendas, né, em sacrifício no Templo de Jerusalém. O primeiro... Ah, não vou saber. Não vou saber. São 3, tá, galera? Tem um trecho aqui que fala, né, dessa parte do inglês, que fala das religiões modernas, e fala que os Rastafari, o quê? Foram influenciados pela tradição dos nazireus, olha que coisa. Olha, é verdade. Mas né? que cruzamento. Ah, por que eles não deixam o cabelo crescer? Será que é isso? Também, né? Alguns elementos e tal. Olha, que interessante. Por causa do voto de Sansão. É. Olha aí. Samson. Que cruzamento, né? Não, jamais imaginaremos. Deve interessar aos antropólogos, teólogos e afins. É interessante isso, né? Curti, curti. Não farei o voto de Nazireato, já anuncio aqui. Não é o caso. Mas tá aí, uma nova... conhecimento novo. Eu falei, né? Durante a pandemia não é um voto particularmente difícil. Olha, agora que você falou é verdade, porque meu cabelo tá crescendo muito, faz tempo que eu não corto. Então, se bobear, realmente eu estou no voto de Nazireato, sem querer. Exato, né? Tipo, na checklist, eu lembro de ter tocado em um cadáver recentemente. Não. Tá tranquilo. O cabelo tá crescendo pra então caceta. Tá tranquilo. Que coisa. Sou um nazireu. Deve ser um pecado dizer isso, não sei. Não, não quero aqui estar, entendeu? Fustigando a religião de ninguém. Mas enfim. Exato. Quando as bobagens que a gente fala ofende a sua cultura ou a sua exato, religião ou qualquer coisa do tipo, não é intencional. Não é intencional. Se for intencional, você vai saber que é intencional. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Eu vi outra coisa aqui, ó. Também está claramente indicado em muitos vídeos históricos que os termos Nazireu e Nazareno nada tem a ver com a cidade ou vila chamada Nazaré. Então, também é importante. Porque bati a coisa, bati o olho Nazireu e vi que era de Bíblia, eu falei, ah, deve ter a ver com Nazaré. E não tem. Então, fica aí. Então, é que Nazaré é questão do lugar, né? É, então, exato. Então, tem que ver qual é a origem do lugar Nazaré, do nome, para chegar nisso. Mas, enfim, aí já é outros 500. Outros 500. É outro episódio, outra busca. Então, esse aí é o Nazireato. Tem bastante coisa aí na Wikipédia. Curioso. Curioso. Mas ficou mesmo no Antigo Testamento, né? Não passou adiante. Não tem um filme sobre isso. Não acho. Não, de repente, em algum filme bíblico antigo, você viu um Nazireu ali passando. O filme bíblico antigo, cara? É, porque hoje em dia você não fala, não tem muito filme de Antigo Testamento. Uma coisa meio Charlton Heston. É, exato. Eu gostava muito desse filme. Assim, Porque eu conheço o Sansão por causa do filme do Sansão. mas Excelente filme. possivelmente não tem ninguém falando assim: olha ali o Nazireu no meio do filme. É. E eu também não vou Passou e lembrar. você não viu. É, exatamente. Fica a dica aí do filme do Sansão, que é bom. Não sei se é bom, faz muito tempo que eu não vejo. Mas a cena final. Provavelmente não é bom. É, não, exato. A cena final eu achava legal, ele empurrando as pilastras, achava bem da hora. Então é isso, Nazireu, Sansão. Seguimos adiante? Tá Por bonito, hein? favor. Até agora, nenhum número para esse podcast. É, pois é, a gente tá faltando no número. Vamos ver. Vamos ao terceiro artigo, né, o acaso? Olha aí, tava saudade de lugar? Temos um lugar. Boqueirão. Boqueirão. Distrito de Jardim. Então, Boqueirão é um distrito da cidade de Jardim, no estado de Mato Grosso do Sul. Com uma população de 765 habitantes. Voltamos pra vilas, é uma né? Vila. É, pois é. Tá vendo? Vocês Porque não agora queriam... é uma vila no nosso jardim. É, exatamente. Literalmente. Literalmente. Já estiveram em Mato Grosso do Sul ou Jardim? Não, infelizmente, não. Ah, não, Boqueirão, São Paulo, tá? Boqueirão, Jardim... Mato Grosso do Sul. Quero fotos, gente. Olha o tamanho do negócio. Meu Deus. Ok, não sei se é exatamente manda aqui. Link, manda o link. Ah, é o link? Pera aí. Foi. O distrito foi instituído em 14 de dezembro de 63. Então é recente. Tem poucos habitantes, de fato. Ele não tem nem a tal da... coordenadas. Mas a gente vai botar no Maps e vamos dar aquela famosa... Não, eu já tô aqui, Boqueirão, Jardim, Mato Grosso, fotos. Vamos ver imagens. Então, no Google Fotos eu não sei se tem muita coisa, não, porque... Estou porque é um procurando. distrito, é mais fácil você achar realmente Jardim, Mato Grosso do Sul, do que achar Boqueirão. Porra, mas é que a cidade também é muito pequena, cara, olha. A cidade deve ser pequena Pô, também. gente, a cidade é muito pequena, mas eu tô vendo umas piscinas de água cristalina aqui, Ó. umas cachoeiras e umas paradas de droga. Mas sabe, Meu os Deus. maconhas são As paradas de aprendidos. droga é ótimo. É, deve ser um. É, de fato é um distrito realmente. A gente só consegue fazer o Street View na estrada, né? Que cruza Jardim. E aqui no distrito Boqueirão tem algumas sítios, de repente, chácaras. Deve ser um lugar tranquilo. Gente, tudo sobre o município de Jardim. Tô aqui entrando num negócio, parece que é um destino de ecoturismo famoso, assim, uma coisa meio bonita, sabe? Mas sério? Porra, iria, hein? Iria, hein? Parece bonito, hein? É, eu não consegui ver muita coisa aqui. Boqueirão, Jardim, Mato Grosso do Sul. Nunca estive em Mato Grosso do Sul. Então, um abraço aí pro pessoal. Gostaria de Boqueirão, de... os 765 habitantes. Exato. Se algum deles quiser me convidar pra ir passar uns dias, eu vou, tá certo? Então, uhum. Avisa aí, a gente entra em contato pós-pandemia, pós-vacina. E olha só, bastante era verde mesmo, meio tranquilinho. É, não, parece que é um negócio de ecoturismo famoso. Eu tô vendo umas piscinas de água clara aqui, que são belíssimas, assim. Parece que é tipo um município tipo cuja economia gira em torno do ecoturismo, tal qual o Bonito, que é, sei lá, o destino mais famoso. Exato, né? Né? De rapel, cachoeira. As caras também arrancaram o nome, né? Que puta merda, deram sorte. Porra. Tá ruim não, hein? Deve ser bom morar em Jardim. Em Boqueirão eu não sei, mas... Yeah. Deve ser perto de Jardim, então deve ser bom morar em Boqueirão. Nunca estive, quem sabe um dia. Tá com queimada no Pantanal, né? Ainda até agora, né? Espero que não chegue em Jardim. Porque Mato Grosso do Sul também tá perto do Pantanal, né? Mato Grosso do Sul. Periga. Mas é isso, um abraço pra turma de Boqueirão. Boqueirão, né? Por que Boqueirão? Tem um bairro também famoso na Praia Grande, que é Boqueirão, que é a principal praia. Boqueirão. Vem essa palavra. Ah, mas aí possivelmente isso aí é nome informal que foi sendo utilizado aos poucos, né? Que significa um boqueirão? Né? Um vulgo boqueirão, aí. É. Ficou. De boca, será? Em vez de ser bocão, boqueirão? Não sei qual é a origem da palavra boqueirão, etimologicamente falando. Pois é, tá aí. Sim, eu imagino que sim. Se é um nome de uma praia, deve vir de, tipo, deve vir de bocarra. É, exato. Deve significar abertura tanto de orla marítima, né? Tipo, de baía, quanto de, sei lá, abertura de rio, talvez. É. Boqueirão. Mas é também um distrito de Jardim, que não tem nada de água lá perto. A não ser as piscinas aí. Ué, cara, deve ter um monte de coisa de água, só que fluvial. Ah, verdade. Bom ponto. Bom ponto. Então fica aí o nosso abraço pra turma de Boqueirão. Nossa, de Jardim. E seguimos adiante, hein, turma? É o quê? O quê? O que que é isso, senhor? Eu acho manda que o link, manda o link pra gente primeira, ler. Primeira categoria doença, gente. É doença. Ai, meu doença. Deus, que horror. Bom, é a acrodermatite enteropática. Então, atenção aí pra você que... É, e aí, já respondendo a primeira pergunta, se é de comer, não é de comer, porque é exatamente o problema pra comer. É a impossibilidade de comer. É mesmo? Certos. É aqui, ó. É doença rara e hereditária que afeta a absorção intestinal do zinco, levando a deficiência intestinal grande. Então, assim, você não consegue. Quer dizer, você pode até comer com zinco, mas você não absorve. Olha que triste. Horrível, horrível. E aí, alguns sintomas: dermatite periorificial e acral, alopecia, que é perda de cabelo, diarreia, entre outros. Também conhecido como síndrome de Brandt. Olha aí. E ali na figurinha ali do famoso azão-azinho, né? A gente vê aí que é um recessivo. Você precisa receber. Cara, eu gosto muito que pro João Paulo as coisas fazem só sentido na cabeça dele. Então ele fica em reficofage, azão-azinho. Azão-azinho. Tipo, todos os mnemônicos que ele tinha na escola. E ele tá achando que tá todo mundo entendendo ele. Esse aí eu lembro, o recessivo eu lembro. Conhece. É, azãozinho eu lembro. Azãozinho. Exato. É, então, é uma doença que aparentemente a transmissão dela é recessiva, então você precisa receber o gene de ambos os pais para poder desenvolver a doença. Então, né, o que já ajuda a não ser algo muito, muito espalhado, né? Sim, mais exato. Mais uma vez entrando numa discussão que a gente não teve nesse podcast, mas a gente teve várias vezes essa semana aqui em casa, que foi, por favor, não trepem entre parentes. É o tipo de coisa que acontece quando você tem endogamia, sabe? Vamos valorizar a piscina genética e como o mundo é extenso. Eu não sei por que a gente tá falando isso essa semana aqui em casa, mas, enfim, devia ter uma razão e sair. Por favor, evitem os mesmos genes. Não peguem seus primos, por favor. Por favor. Ai, ai, ai. Então essa é a acrodermatite, ou a síndrome de Brandt também, né? É, e eu tô vendo aqui que tem um. Não é exatamente assim, tem mais ou menos um reficofage aí também de doença que aparece. Caralho, João Paulo! Em vários sistemas de identificação de doença. Eu tô vendo aqui, mas. A doença tem códigos específicos. Então, assim, ó, já temos o nosso título, porque segundo a classificação CID-10, essa aí é a doença E83.2. Ah, por que a gente vai seguir a CID-10 e não a CID-9? Porque a CID-9 não é tão interessante, é tão chamativa. Não, ah, pera aí. A CID-10 está mais atualizada. Essa aqui é a classificação estatística internacional de problemas relacionados com a saúde. E por que é 10? E a outra é 9? Ela é mais atualizada. Porque ela está mais falou, atualizada. E o OMM, Mendelian Inheritance in Man. Meu Deus. Disease Database in Medicine. E o que é isso aqui? Ok, então vamos de. É, vamos ser de 10, né? Mais atualizado, pá. E 83.2. Sim. Ok. Belo número pro podcast. Se você quiser aqui pegar o mais baixo, tem aqui um controle de autoridade aqui escrito, que eu não sei o que, verdade, é isso. Verdade. Que é o código de barra? Que é isso aqui? Tem o código de barra loucão aí, o número Q93. Acho que isso aí não tem a ver. Não, tem que ser o CID-10 mesmo. O CID-10 acho que é sim, o. Sim. É o primeiro que aparece ali, é um bom identificador. Olha só, mas é engraçado, nos identificadores aqui embaixo, o CID-10 não aparece. Olha só. Ah, não, aparece sim. É que tá aparecendo IC-10, que deve ser a versão em inglês, tá certinho. Sim. Aí sim, então vamos de CID-10 mesmo. Não vou buscar foto, porque foto de doença não é agradável. É. Tô fora, não vai rolar. Muito sensato da sua parte. Nada de foto. É, e é isso aí. Não parece ser uma doença muito comum, né? Porque o artigo é super restrito, super pequeno. Né? A não ser que seja muito novo, engraçado, deve ser muito comum. Não tem exatamente quantos por cento da população. É, exato. Deixa eu ver se no inglês, de repente, tem. Ah, boa, boa. Vamos pro inglês. O que eu ia falar é dos sintomas. Então, assim, seus sintomas incluem dermatite periorificial, borda de orifício, né? Iacral, alopecia, que é perda de cabelo, diarreia, entre outros. Então, se você tiver esse tipo de sintoma, procure seu médico. Exato. Então, qualquer um deles, inclusive. Talvez você tenha deficiência de zinco pela Wikipédia, por favor. Exatamente. Então procure. Na inglês não tem muita coisa aqui, né? Olha só, tá dizendo aqui que. É fatal se não tiver tratamento. É, porque você não consome zinco, né? É, pra sobreviver, exato, né? Exatamente. Faz sentido. E não tem cura pra condição. Não tem cura, então você tem que a vida inteira ter um suplemento de zinco. Olha só. Que coisa, não? Mas não diz aqui qual que é a incidência, mas deve ser pequena, né? Eu imagino, porque... Não deve ter tanta coisa aqui. Se botar gripe aqui, você vai ver o que é de artigo grande. E ele não tem também uma... Não conseguem absorver o zinco, então tem uma deficiência de zinco no organismo e aí causa essa nossa amiga aí, acrodermatite. Ah, fica a dica aqui, uma dica de saúde, né? É, como alimentos ricos em zinco. Fala um alimento rico em zinco. Eu não sei, falei aqui, mas não tô sabendo. É boa pergunta. Qual é o alimento rico? Alimentos ricos em zinco. Aí no... Não, uma dica de saúde dessa tem que dar. Ó, ostra cozida, carne de boi, aí ó, carne de boi, peru cozido, carne de vitela, fígado de frango, semente de abóbora, feijão de soja, cordeiro cozido. Puta, eu cliquei, o bagulho tava mal perfeito. Enfim, é bastante comum. Então fica de boa no zinco aí com uma carne que tá tranquilo. Então é isso, turma, acrodermatite enteropática. Mais algo a adicionar aqui? Não, tô de boa. Saúde, é, deu doença, é chato. Foge correndo. Tamo com quanto tempo? Ah, tá. Não, mais uns dois. Aqui, chamada 47 minutos. Então acho que eu tô mais um. Bora. Vamos fechar. Ah, é agora. E agora? E agora? E agora? Mandando para os senhores. Qual a categoria, Bruno? Eu diria química. Eu não sei. A categoria é química. Olha. Eu diria que sim. A categoria máxima é elas. Borofeno. Borofeno. Borofeno. Olha. Borofeno é, é o irmão menos famoso do Boromir, né? É, é. Deve ser. O Borofeno. Não, porque o irmão menos famoso do Boromir é o Faramir, gente. É o Faramir. Ué. Coitado do Faramir. Borofeno é um composto alótropo ao boro. Ah, o boro é famoso, hein? Esse é aquele. Boro é, sim, boro é um dos elementos químicos. Exato. Olha, borofeno, tá de parabéns. Eu não sei nem o que é um composto alótropo. Alguém se arrisca? Não faço ideia. Então tá bom. Não. Um composto alótropo ao boro. Eu lembro que na escola, se terminava em eno, tinha alguma coisa, né? Ele era alguma coisa. Uma configuração específica. É um arranjo específico. Isso, de... não é? Exato. Aí, tá vendo? Eu fiz química, pô, tá louco? E ele foi teorizado, olha isso, em meados da década de 90, então é recente. E aí, diferentes estruturas do borofeno têm sido tendo sido experimentalmente confirmado em 2015. Porra, eu queria saber muito mais sobre isso. Gente, não, aqui, peraí. Falando que ele tem propriedades elásticas, mecânicas e condutoras superiores à do grafeno. Então ele é um competidor do grafeno. Você já deve ter ouvido falar do grafeno como, né, novo, a nova super substância que vai substituir o silício nos computadores, vai fazer não sei o quê. Esse aí é um pra competir aí com o grafeno. É tipo VHS e Betamax. É, nova guerra dos formatos aí com porofeno. A guerra dos compostos alótropos. Eu queria saber se alguém sabe qual a aplicação do boro no mundo, assim, na eu vida. Não sei. Não sei. Porque eu realmente não sei pra que serve. Eu não sei. Não compro no mercado, não é não, comer. Acho que não nem poderia comer, na verdade. Nem poderia, acho que comprar no mercado. Olha só, o boro, né, que é o elemento químico do símbolo B. Número atômico 5, massa atômica 11, U. O que que era U mesmo? Vocês lembram? U era o quê? Acho que unidade atômica, não é? Unidade atômica pode ser. Não sei pra que serve o boro, não lembro de nada. E o borofeno aparentemente é esse composto alótropo. Que ele deve ser o quê? Deve ser um metalzinho pra você fazer coisa. É isso. No fundo. Um metalzinho pra você fazer coisa. É, não deve ser? Deve ser isso. Essa... é a designação científica que você dá o borofeno. É, um metalzinho, pra fazer coisa. Errei. Não sei. Não sei, não sabemos. Eu tenho conhecimento pra trocar. É. O que eu achei interessante é que ele foi teorizado antes de ser feito, né? Legal, isso. Porque bacana isso. A questão é, tipo, você pega lá as moléculas daquela substância e você... vai brincando. E você pensa... ah, esse tipo de estrutura é possível, né? Uhum. Então, sei lá, pega, sei lá, uma molécula de água, né? H2O, e você pensa, que tipo de formação é possível com esse tipo de molécula? Aí você vai pensando todas as combinações possíveis. E você meio que vê, a gente tem exemplo disso na natureza, a gente consegue fazer esse exemplo em laboratório, nas condições específicas. Então, aqui eu acho que, tipo assim, tentando fazer um tipo de cadeia específica de átomos, de moléculas, que não se achava na natureza até então. Então, mas tipo, em teoria, nada diz que não poderia existir. Entendeu? Acho que essa que é a ideia do dele primeiro ter sido teorizado e depois ter sido feito realmente. É. E ele foi feito, foi sintetizado numa superfície metálica limpa, sob condição de vácuo ultra alto. Então, não é tão simples assim. Mas não dá pra fazer em casa, assim. Ah, não, bobeira, difícil. Pensar, tipo, vou fazer, tipo, slime com as crianças, então vamos fazer borofaiapós. Mas eu acho que faz sentido, né? Que você está procurando alguma coisa pra ser... Pra ser... Digamos, base de construção de outras coisas, né? É, acho que a ideia é que ela seja resistente. Então, não pode ser uma coisa que é facilmente criada, porque uma vez que ela é criada, ela tem uma estrutura aparentemente... É, forte ou resistente ou algo do tipo que é o que se busca nesse bicho aí, né? Por isso que ele por isso a importância dele não tipo assim, ah, vamos criar uma forma aleatória aqui. Acho que a ideia é ter um objetivo para aquilo, né? Tá, mas de parabéns. E tem aqui na Wikipédia, se você tiver curiosidade, toda a história do Borofeno, né? Como que teorizaram, da onde veio, por que que tiveram a ideia, quem que foi, tem o princípio de Aufbau, tem toda uma série aqui de informações que carece de conhecimento para poder falar. Mas aparentemente interessante isso, essa coisa de você ter diferentes possibilidades, né? De um elemento e você poder brincar com ele e teorizar, e aí de repente conseguir sintetizar. Viva a ciência. Vamos ficar aí sabendo, né, quem vai ganhar essa corrida dos compostos halótropos, se é o grafeno ou se é o borofeno. E nos vemos no próximo. Oh, acho que dá tempo de mais um, hein? Você acha que dá tempo de mais um? Tô ficando fominha. Hã? É. Tá bom, então vamos lá. A versão enxuta do último artigo. Então vai. Pera aí. Perigoso, né? Aí cai um puta artigo gigante. Não, e aí a gente vai ter que dar nosso parecer resumido. É isso, porque é o tempo que temos hoje. Olha aí, ó. Que maravilha. Que bonito isso, gente. É, ué. Olha, categoria ano. Não é ano, especificamente. Ah, mas é uma subcategoria do categoria ano, ué. Não. É 1929 no carnaval, especificamente. Eu não quero saber o que aconteceu em 29. Exato. É crise da bolsa. Não, dá-se isso aí. Exato. Saber do carnaval de 29. Exato, estamos no artigo. Poxa, mas não tem muita coisa aqui na Wikipédia sobre o carnaval de 29. Porra, é a exceção de que foi o ano da fundação da Estação Primeira de Mangueira. Tá vendo? Caraca, importantíssimo. É, exato. Aí tá aí uma grande informação sobre 1929 no carnaval. Fundação da Mangueira. Cara, e tem o único outro tópico que é Zé Espinguela, que é um excelente. Eu não sei quem é Zé Espinguela, mas é um excelente nome. Já amo. Organiza aquela que muitos consideram como a primeira disputa do Rio de Janeiro. Então, histórico. Assim, existiam grupos de samba, existiam, sabe? No seu habitat natural, na natureza. E o cara virou e falou assim: porra, bora bater um verso. Vamos competir. Esse cara que falou: não, vai ser mais maneiro se rolar um quem é o melhor. Exato, né? Então, esse é o cara que criou a convicção que, né? Hoje, basicamente, é o que define o carnaval, não só no Rio de Janeiro, como em São Paulo, até, sei lá, se for pensar. Parintins também é uma competição, né? Sempre sim, um sim. Ganha e tal. Então, né? E pensar que nosso querido Zé Espinguela. E ele tinha moral, porque ele juntou a galera e convenceu a turma. Convenceu. Zé Espinguela. Então ele, aí. Ele organizou. Ele botou ordem na casa. É, exato. Vamos fazer assim, né? Exatamente. 1929, no carnaval, fundação da Estação Primeira de Mangueira. Eu acho interessante que esse é tipo um artigo que é meio que quebrado, né? Uhum. Que você tem ali na lateral direita o ano de 29 em vários aspectos. Então você tem sim. Arte, ciência, cinema, desporto. Desporto é um nome maravilhoso. Divisões administrativas. Divisões administrativas? O que que é isso, tipo, cara? Novos estados criados, países. Ah, tá, entendi. Coisa, né? Tem burocracia pura. Literatura. Uhum. Eu acho legal que literatura e música já estão separados de arte. Então, arte. Exato, o que que é arte ali? Artes plásticas, né? Deve ser artes plásticas, sim. É. Literatura, música, política, rádio. Rádio é interessante, porque rádio então era razoavelmente novo, né? é, religião, teatro e televisão. Quer dizer, que imagino que em 29 não tinha. É verdade. É que 29 seja negativo televisão. Televisão, não. Pula pra sua casa, né? É. Televisão não era tão popular, não, não. É, não existia. Exato. Mas enfim, interessante, né, que tenha esse tipo de divisão para o que aconteceu em cada ano. Eu gosto. Você tá pesquisando um ano específico, que é tipo os highlights só, né? Pô, uh-huh. Highlight do carnaval. Highlight do carnaval, fundação da Associação Pinheira de Mangueira. Terminamos num bom tom, né? Saudade de carnaval. Coloca um samba da Mangueira aí pra encerrar, né? Não tenho nenhum na manga, infelizmente. Pra animar a galera. Ai, ai, ai. Então é isso, 1929 no carnaval. Terminamos aqui então o nosso Ao Acaso Podcast. O que aprendemos hoje? O grafeno que se cuide. Com Borofeno vem aí. Borofeno vem aí, nós tivemos o galera, sapinho chocolate. Galera com deficiência de zinco, procure seu médico. Ah, importante, importante. A Mangueira foi fundada em 29. Exato. E um abraço pra São Petersburgo também. Um abraço pra São Petersburgo. E Jardim. E pra galera de Boqueirão no Jardim. Exatamente. Olha, viajamos. E pro sapinho chocolate. Sapinho chocolate, a gente teve animal, teve lugar, teve carnaval, teve química, puta merda. E se você não bebe, não corta o cabelo, não corta o cadáver, é verdade. Pode fazer o seu vestibular pra Nazireu. Exatamente, tá no voto de Nazireu. Do Instituto Brasileiro de. Ai, excelente. Então é isso, tudo que agradecer novamente. JP e Gabriela, nos vemos no próximo Ao Acaso para mais aventuras no Wikipedia. Valeu.